Fico feliz pelo que Deus está fazendo aqui no nosso meio. E meu irmão Lauro diz que hoje está fazendo um ano que ele foi curado do câncer. Nem sabia essa data. Então Deus tinha que dar um abraço nele. E ele no Senhor, se pudesse tocar no Senhor, daria. Por isso que eu disse humildemente, quero representar o Senhor para alguns que tinham essa necessidade. Não são todos que têm, e às vezes uns têm hoje, outros têm amanhã, essa necessidade de um toque. Pessoas tocaram em Jesus muitas vezes. Pessoas na Bíblia chegaram a se espremer no meio de multidões. Uma vez fizeram um buraco no telhado da casa de Jesus e puseram um doente. Então, nós temos que ter esse acesso a Deus. Acesso a Deus. E Deus vai fazendo obras no nosso coração. Deus vai fazendo. Como filhos, nem sempre a gente abraça os pais e nem todos os dias. Mas eventualmente sim. E nem todos os dias nossos pais humanos nos dão carinho, e talvez alguns de nós, na infância, nossos pais de um tempo mais antigo, não deram carinho quase nenhum ou nenhum. Mas você veio na igreja e uma expressão também de carinho. Mas hoje não foi porque eu quis fazer, porque eu até nem sou tanto disso. Vocês sabem, eu cumprimento todo mundo, mas até num culto, praticamente nem dá tempo para tudo isso. Mas hoje Deus deu uma direção, porque tinha pessoas muito necessitadas disso. E a irmã foi a primeira que levantou e disse, estava pedindo isso para Deus. E aí como é que eu vou saber que ela está pedindo para Deus? Somente Deus dando a direção. Não tem outro jeito. E aí o Espírito Santo é que dirige os nossos cultos, e por isso que acontecem essas coisas imprevistas, são coisas imprevistas. Eu nem sonhava, até um segundo antes de acontecer, eu não sonhava que isso ia acontecer, e o Espírito de Deus foi dando essa direção. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra lá no profeta Ezequiel, no capítulo 37 do profeta Ezequiel. Uma palavra bem especial do Senhor para nós. Capítulo 37. Diz ali no versículo 1. Um pouquinho depois do meio da sua Bíblia fica o profeta Ezequiel. 37:1. Veio sobre mim a palavra do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus... Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na terra, na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Três momentos tem nessa palavra, irmãos. Deus, pelo Espírito Santo, levou o profeta Ezequiel a uma visão. Não era algo literal, era uma visão que havia só esqueletos já secos numa planície, num vale. E ali esses esqueletos estavam já todos os ossos desorganizados, desmontados. E o Ezequiel enxerga tudo aquilo. A palavra de Deus chega a dizer que esses ossos estavam sequíssimos. Você sabe que para um osso ficar sequíssimo, um osso humano, olha, eu já vi mortos de 30, 40 anos e os ossos ainda estavam inteiros. Não sei se alguém já viu, quando tiveram que mexer numa sepultura, às vezes vão reaproveitar uma sepultura e já tem um falecido seu, da família, às vezes há 30, 40 anos, mexe lá. Alguns ossos ainda estão inteiros. Você sabia disso? Osso e dente são coisas fortíssimas. Demoram muito, muito, não sei agora que tempo todo, para um osso virar completamente pó. Mas são muitos anos. E o povo de Israel, essa foi a visão que Ezequiel teve do povo de Israel. A esperança deles, é dita ali mais adiante, estava completamente seca. Eles estavam presos na Babilônia, escravos, e ficaram lá em torno de 70 anos. A situação era sem esperança futura. Aquela gente pensava: nunca mais vamos sair daqui. Estamos completamente perdidos, sem chance alguma. Até hoje esse pessoal continua brigando. A Babilônia é o atual Iraque. E até hoje não se entende com Israel. Mas houve uma época então que os iraquianos tinham levado os israelitas presos. E os israelitas, sem ver futuro algum, estavam lá vazios, desesperados, sem enxergar nada no horizonte, absolutamente nada. E agora vem Deus, no meio daquela situação desesperadora, e diz para o profeta: estás vendo esses ossos que representava Israel? Estou vendo, Senhor. Você acha que eles podem viver? Ah, o Senhor é que sabe. Faz o seguinte, Ezequiel: profetiza, prega. Profetizar significa também levar palavras de ânimo, de encorajamento. Significa dizer também: essa situação, ela vai mudar. Ela não é uma situação imutável. O profeta teve que ser corajoso. Profetizar para aquele contexto de morte total. E você vai profetizar. E esses ossos vão se ajuntar com os ossos. Cada osso combinando com o seu osso. E virão tendões. Vocês sabem, irmãos, se não fossem os nossos tendões, o esqueleto não para de pé. Se fosse só o esqueleto e carne, nós cairíamos. Nós somos cheios de tendões, somos como que fios mais grossos, alguns da grossura de um dedo. E esses fios estão aqui nas nossas pernas, pelo menos aqui, temos esse tendão. Se esse tendão aqui, que não é osso, se isso aqui cortar, o seu pé fica pendurado. Pois veio, aqueles ossos se organizaram quando o profeta pregou, as carnes vieram, os tendões vieram, mas faltava uma coisa. Primeira etapa da vida de uma pessoa é a mesma coisa que de Israel lá na Babilônia. Sequidão total. Eu sempre digo, para ir para o inferno não precisa fazer nada. Basta continuar como nasceu. Porque a Bíblia diz que nascemos já afastados de Deus. Na condição de pecadores que precisam sim se reconciliar com o Senhor. Para ir para o inferno não precisa fazer nada de mal. É só continuar como nasceu. Pois o primeiro estado, sequidão. O segundo estado, é um estado que Deus já está operando na sua vida. Deus já está organizando as coisas. E o esqueleto já está de pé. E você já tem carne, e você já tem tendões. Mas o que Deus quer levar-nos ao terceiro estágio. Porque você sabe que tem muita gente na segunda fase, não é mais morto total, está naquele processo de se converter, mas ainda não está convertido total. Já tem carne, esqueleto e tendões, músculos, mas falta o principal. Falta o espírito. É o que dizia ali na palavra, dizia, a terceira fase, para nós sermos seres humanos completos, para nós termos a vida de Deus em nós, você precisa do Espírito Santo do Senhor. Deus nos programou, se posso assim dizer, Deus nos programou para que o Espírito Santo habitasse dentro de nós. Nós temos o corpo, a nossa parte física, temos a nossa alma, que são nossos sentimentos, nossa inteligência, tudo isso está dentro da alma. E temos o nosso espírito, que é a nossa consciência e a nossa ligação com Deus. Essa é a parte espiritual. Ela não é material também, ela é espiritual. E é ali, nessa parte do nosso espírito, que o Espírito de Deus vem habitar. Animais, por exemplo, não têm espírito, só nós temos o espírito, espírito humano, e por isso que o Espírito Santo, ele vem e toca no teu espírito. Quando você se arrepende de algo, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo tocou no teu espírito. Quando você está fazendo uma coisa errada, e de repente você nem se arrependeu, mas veio aquele momento, ah, mas eu estou errado, o Espírito Santo tocou no teu espírito. Quando você está ali chorando diante do Senhor, até de alegria, a tua alma está em funcionamento, mas o teu espírito está sendo tocado por Deus. Única parte da criação de tudo que existe, que se comunica com Deus, somos nós, seres humanos. Só nós. E agora o profeta Ezequiel está dizendo para a nação toda de Israel, vocês estão como mortos. Mas Deus vai organizar esse esqueleto todo caído, osso com osso. Deus vai levar vocês para essa segunda fase. E Deus vai levar para a terceira fase, onde o Espírito de Deus atua em nós. No capítulo 2 de Gênesis, eu fiz uma referência rápida, domingo à noite. No versículo 7, lá diz que Deus construiu o ser humano do pó da terra. E ali estava o futuro Adão, mas o futuro Adão era um boneco de barro até então. E ali Deus soprou, o ar dele, o ar de Deus, foi soprado no Adão. Sabe o que significa o ar de Deus? Até a Bíblia diz o hálito de Deus. É o Espírito de Deus, foi colocado dentro do ser humano. Foi. Quando você se converte, as coisas começam a se organizar na sua vida e o Espírito Santo vem habitar em ti. É isso que diz. E para nós sair do estado de sequidão, de miséria, de falência espiritual, precisa o Espírito Santo agir na tua vida. Quantas pessoas não saem do primeiro estágio? Vão até morrer sequíssimos com o Senhor. Deus nada na sua vida. Muitas pessoas vão viver, algumas uma fase e outras a vida inteira, na segunda fase da vida. Deus até age nelas, eles oram e recebem uma bênção, pede algo para o Senhor e acontece. Mas não passa muito disso. Não se cria um relacionamento íntimo com Deus. Por quê? Falta a vida de Deus. Você sabe que Deus faz milagre até para incrédulo. Deus é soberano. Às vezes tem uma pessoa que não crê em Deus, mas num aperto pede um socorro para Deus e Deus faz. Porque viu que aquele pedido ali foi um pedido honesto. Apesar de a pessoa muito tempo ou nunca ter se voltado para o Senhor e nem vai se voltar depois para o Senhor. Vai pegar a bênção, vai usufruir e deixa Deus de lado. E Deus até faz. Porque Deus é Deus, o objetivo de Deus sempre é salvar as pessoas. Mas muita gente vai ficar nessa segunda fase, uma fase mais de ter alguma coisa de Deus, experimentar um pouquinho, mas nunca ir muito longe. Agora, o profeta, ele diz ali no verso 9, no final do 9, profetiza, ó filho do homem, e aí o Ezequiel profetizou, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como me ordenara o Senhor, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Sabe como é que a igreja, nós vamos ser um exército numeroso e forte? À medida que nós vamos nos abrindo para o agir do Espírito Santo. Ah, pastor, como é que é isso? Pede! Pede, Espírito Santo, eu quero te conhecer mais. Habita em mim com mais poder. Vai me dando mais entendimento. Vai me dando mais sabedoria. O Espírito Santo dá isso para nós. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor. É paz, é alegria, é bondade, é gentileza, é domínio próprio, é fidelidade. Isso o Espírito Santo produz na sua vida. Mas você tem que pedir. Tem uma situação que você não sabe como resolver. Espírito Santo, me dá sabedoria. Sabedoria não é a mesma coisa que inteligência. Tem gente muito inteligente, zero em sabedoria. Porque não sabe usar a sua inteligência como Deus ensina. O Espírito Santo diz aqui, ele vem. Ezequiel soprou. Seriam como pessoas que já tinham carnes, então, já tinham esqueletos montados, mas estavam ainda mortas. Faltava esse toque de Deus. Domingo à noite eu disse que os 11 apóstolos, os 11 apóstolos estavam trancados no cenáculo onde tiveram a última ceia na quinta-feira. Estavam com medo dos judeus, trancados ali dentro. Para mim, eles estavam mortos. Mas eles estavam vivos. O que é um morto? Um morto não é útil para mais nada. Um morto está paralisado, os discípulos estavam paralisados. Um morto, ele, se alguém fosse usar o ditado popular, não fede e não cheira. Não é verdade. Ele não cheira, isso é verdade. Mas a outra parte é verdade. A outra parte, ele não cheira, mas ele tem cheiro ruim, conforme vai evoluindo o estado de decomposição. Veja, irmãos. Um morto não pode fazer mais nada para Deus. Um morto não pode fazer mais nada pelas pessoas. Por isso, que aqueles apóstolos, quando estavam trancados, eles não estavam fazendo nada, absolutamente nada, amarrados por si mesmos. E o Senhor entrou lá no cenáculo, e a Bíblia diz que o Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo. Conforme o Senhor sopra sobre eles, aqueles homens e irmãos intimidados e medrosos, ganham coragem. Aqueles homens estavam ali como um cordeirinho num canto. De repente, quando o Senhor fala com eles, o Senhor se identifica para eles com as mãos de um lado. Quando o Senhor diz, sou eu, toquem em mim. Quando o Senhor diz para eles, paz seja com vocês. E o Senhor disse, agora recebam o Espírito Santo. E soprou. O Senhor Jesus, na verdade, repetiu o que Deus fez por Adão. O Senhor repetiu agora, claro, de uma maneira um pouco diferente, mas na ministração do Espírito, na doação do Espírito, a mesma coisa. Lá era um boneco de barro, esculpido por Deus, que se não tivesse o sopro de Deus, continuaria só um boneco morto. Os discípulos ali no domingo, homens de carne e osso, nessa linguagem de Ezequiel, estavam de pé, mas sem vida. Precisaram do sopro do Senhor Jesus. Porém neles o meu espírito. Esses homens, mulheres, eram milhares e milhares de pessoas que estavam lá presas na Babilônia. E eles saíram de lá. Sabe o que Deus fez? Deus derrubou o Império Babilônico, o famoso rei Nabucodonosor, está na Bíblia. Deus derrubou esse império. E Deus levantou um novo império, o Império dos Persas, que hoje são lá do Irã. Se antes era Iraque, agora são Irã. Os persas assumiram o governo mundial. E aí tem o rei que vocês já ouviram falar e está na Bíblia, o rei Artaxerxes, o rei Assuero, e o rei que fez um decreto liberando o povo de Israel, podem ir para a nação de vocês de volta. E esse rei deu ouro, deu prata, devolveu tudo que o antigo império tinha roubado de Israel, devolveu tudo, mandou dinheiro, mandou cartas, inclusive para reconstruir o templo. Foi o rei Dario. Olha o que Deus faz. Deus é capaz de remover impérios para abençoar os seus filhos. Deus é capaz de tirar um governante mundial porque Ele quer abençoar seus filhos. Seus filhos estavam lá presos. E aí vem o profeta Ezequiel e diz, vocês vão viver, mas vocês precisam do Espírito Santo que traz esperança, traz visão, traz sonhos de futuro. E essas pessoas receberam a pregação de Ezequiel. Ezequiel falou para eles, Deus vai nos tirar daqui. Deus vai nos levar de volta para a nossa terra. Nós vamos reconstruir o templo para adorar a Deus. É provavelmente que tinha os incrédulos no meio. Disse, não, nós nunca vamos sair daqui. Nós estamos já sepultados aqui. Até a palavra que ali é usada, eles estão em sepulturas. Vocês viram ali que nós lemos? Porque as pessoas se sentiam já mortas. Essa visão, irmãos, Deus deu para Ezequiel, mas era a realidade do que estava no coração de cada um daqueles homens, mulheres, crianças. O primeiro grupo que voltou para Israel foram 50 mil pessoas. Está tudo na Bíblia. 50 mil pessoas saíram lá da escravidão. E começaram na sua terra a reconstruir, tiveram 70 anos longe da pátria, longe da adoração. O pessoal lá da Babilônia pedia para os filhos de Deus, toquem os hinos que vocês cantavam lá em Sião, peguem as harpas de vocês, cantem para nós. E eles tristes às margens do rio da Babilônia, Salmo 137, diz ali, nós chorávamos. Como que nós íamos cantar as cantigas lá de Sião, se a nossa língua se apegou ao céu da boca? Nós estamos nessa miséria aqui, como é que a gente vai cantar louvor? E aí vem um homem de Deus e diz, vocês vão sair daqui, vocês vão sair da sepultura, Deus vai tirar nós. Mas como? Aqueles impérios opressores. Deus sabe como vencer quem vem contra nós, você sabia? Ou quem quer nos oprimir, nos apertar, Deus sabe como vencer. O que você precisa? O Espírito de Deus na sua vida. Até pode ser que alguns de vocês chegaram aqui sofrendo muito hoje. Deixa eu te dizer, não existe situação irreversível, não existe. Mas pastor, eu me sinto dentro de um caixão, de um cemitério, sinto sem esperança, morto. Eu quero profetizar na tua vida, bênção, quero profetizar vitória, quero dizer que se você se volta para Deus, você vai ver como Deus levanta. Teve uma profecia aqui há um ano atrás, ou quase um ano, referente ao irmão que estava com câncer. Tínhamos um visitante da África pregando aqui, ele desceu e não sabia quem era, disse, o caixão que foi preparado para ti, não vai ser usado, mais ou menos assim. Trabalho de feitiçaria feito para te matar, não vai funcionar. E não funcionou. Porque quando Deus fala, quando Deus fala, não tem diabo, não tem demônio, não tem força humana, não tem império, não tem armas, não tem nada. Porque Deus é maior. E aqui estava essa palavra trazendo esperança. Vem dos quatro cantos, dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos. Primeira parte, primeira fase, ossos sequíssimos e tudo desorganizado. A segunda parte já tinha alguma coisa natural acontecendo. O corpo já estava montado com suas carnes. Mas a terceira parte é a parte sobrenatural. É a parte que leva, que tu te aproxima totalmente do Senhor. Que você tem fome de Deus. Que você vai para casa e você tem que se encontrar com Deus. Talvez muitos de vocês passaram o dia trabalhando e agora chegaram aqui e dizem, ah, que hora boa é essa. E quando você for para casa, é bem provável que se você tem sensibilidade para o Espírito Santo vai te convidar, fica mais um pouco comigo agora a sós, lá estava todo mundo junto, estava toda a congregação, mas eu quero ficar um pouquinho contigo a sós. Quantas vezes você acorda no meio da madrugada, ou o Senhor te acorda, e você pode ficar a sós com Deus, a cidade não tem barulho, de repente alguns moram numa área mais cheia de movimento, de trânsito, a madrugada não tem barulho nenhum, e você está completamente em paz ali, falando com Deus, ainda que tenha tuas lutas, e o Espírito Santo vai te trazendo conforto, vai te trazendo direção, vai te trazendo alegria, vai te trazendo fé. É o Senhor soprando em ti o que o Senhor fez por Adão, o que Jesus fez pelos 11 apóstolos, Ele continua fazendo hoje por nós, porque Ele sabe que muito facilmente nós entramos em sepulturas. Entenderam, irmãos? Nós entramos em decadência, nós entramos nas nossas tristezas ou lutas. E aí o Senhor precisa ministrar de novo, como o pastor Vinícius orou, nós precisamos da misericórdia do Senhor se renovando a cada dia, porque diariamente também lutas se levantam. A carne quer que a gente não busque a Deus todos os dias, tem uma luta dentro de cada um de nós. Mas você precisa estar determinado, eu vou buscar a Deus, eu vou alimentar o meu espírito com o Espírito Santo. Ah, e aí o Senhor vai pondo mais, mais, mais do Espírito dEle. Ah, é isso que Deus faz por ti. E aí você vai poder ser útil, muito útil, quando você experimenta esse sobrenatural de Deus. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, eu nunca vi e nunca verei ninguém vencer a Deus. Você sabia? Já vi muita gente brigar com Deus, Gente que quer saber mais que Deus. Talvez você já viu também. Gente que acha que Deus não tem razão em tudo que ele diz. Então faz o contrário e verás daqui a um tempo quem tinha razão e quem vence. Não vai ser um império, não vai ser um império que vai vencer Deus. Na história do cristianismo, já tentaram matar todos os crentes que existiam na terra. Já tentaram matar. Quanto mais matava, mais aparecia. Já tentaram queimar todas as Bíblias que haviam anos atrás, quando era tudo ainda escrito à mão, era difícil produzir uma Bíblia. Então seria fácil acabar com todas as Bíblias. Não conseguiram. Não conseguiram. Teve imperadores lá de Roma que fizeram moedas para si mesmo, dizendo assim: eu sou Deus. Esses imperadores e suas moedas desapareceram. E Jesus continua com nós. Jesus continua, imperador. A maioria de vocês, se eu não disser o nome aqui, vocês nem sabem quem é, a maioria de vocês não sabe. Mas do nome do Senhor Jesus, todos vocês sabem. E experimentam Ele, vivem com Ele, servem a Ele, amam a Ele. Você precisa do Espírito Santo. Se não precisasse, o Senhor não ia soprar, nem sobre Adão e nem sobre os apóstolos. Mas nós precisamos. Nós precisamos, você precisa, eu preciso diariamente renovar a presença do Senhor em mim. É todos os dias, irmãos. Você sabe que você precisa. Se você veio aqui em luta, renove a tua fé. Espírito Santo me fortalece. Espírito Santo me fortalece. Às vezes eu estou numa luta tremenda. Não sei o que fazer, não sei o rumo a tomar. Eu só digo: Espírito Santo, me guia por toda a verdade. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos guiar por toda a verdade. Espírito Santo, eu preciso de ti. Espírito Santo, eu preciso de ti. E às vezes parece que eu estou perdendo a luta. Só parece. Porque ao final é que nós vamos ver quem ganha as lutas. Quem fica do lado do Senhor sempre vence. Sempre. Falei com uma pessoa há alguns dias. E sobre assuntos espirituais. E ela me disse assim: pastor, me perdoa. Perdi 6 anos da minha vida. Porque me afastei da comunhão de vocês. Da nossa comunhão. Perdi 6 anos. Escolhi um caminho errado. Mas posso voltar? Claro, volta. Porque estava quebrantado. Perder 6 anos da vida espiritual é muito tempo. É muito tempo. Porque não perdeu só os 6, agora até se recuperar, até se entrosar, até tudo de novo, vai a 10 anos. É muito tempo você parar na sua fé 6 anos, que seja 1 ano, é muito tempo. Se por acaso alguém de vocês está fraquinho, pensando em parar na fé, não faz isso. Se você está se sentindo um defunto espiritual, diz: Senhor, sopra sobre mim o teu espírito, eu não vou morrer, Senhor. Eu não vou morrer, Senhor. Ah, lute pela sua vida espiritual. Deus amava esse povo tinha feito muitas loucuras, muitas idolatrias, foram levados para a escravidão, mas mesmo assim Deus um dia disse: Ezequiel, vai lá e profetiza que essa gente vai viver. Vai lá, Ezequiel. E Ezequiel foi. Foi. Pode ser que alguns de vocês, irmãos, estão ali lutando na vida espiritual, altos e baixos, mais baixos do que altos. Porque eu não acredito muito em altos e baixos, viu? Ninguém tem altos tão altos e aí baixos tão baixos. Geralmente pode ser médios e baixos, e cada vez vai baixando o teu nível. Se isso por acaso está acontecendo dentro de ti, luta pela tua vida espiritual, luta pela tua alma. Tu é um ser eterno, tu vai viver para sempre, você sabia, né? Tu vai viver para sempre, teu corpo vai morrer, e Deus te ama tanto que Ele diz que vai ressuscitar o teu corpo e vai te dar um novo corpo, um corpo espiritual, mas esse velho corpo vai ser aproveitado. Tem gente que diz, isso aqui não vale nada, sabe o que é isso aí? A Bíblia diz, é templo, é morada do Espírito Santo. Como é que não vale nada? Cuida do teu corpo. Não fere, não machuca o teu corpo, não te autodestrói. Cuida. Cuida da tua alma, dos teus sentimentos, cuida. Cuida da tua vida espiritual, do teu relacionamento com Deus, cuida. Porque tu és um ser eterno e vai viver com Deus para sempre. Mas cuida. Para não perder a tua salvação aqui ainda nesse mundo. Cuida. Você de repente, você está cuidando de si. Pastor, está tudo bem comigo. Então se você sabe de alguém que está correndo risco, ajuda essa pessoa. Ajuda ela, ela está precisando de ajuda. Ah, mas o que ela vai pensar de mim? Irmãos, não tenham medo de ser rejeitados pelos outros. Não tenham medo. Ajude, se a pessoa não quer ajuda e te rejeita, tu tentou. Ajudar os outros espiritualmente, para mim, é o maior ato de amor que a gente pode fazer por alguém. Todas as outras ajudas, você ajudou alguém em saúde, ajudou alguém com rancho, ajudou alguém financeiramente, tudo é bom. Mas um dia, isso cessa. No dia da morte da pessoa que você ajudou, acabou. E ajuda espiritual é eterna. Pede por outro, Senhor, tem um parente meu que não é cristão ainda. Tem alguém da minha família, Senhor, que não te conhece. Ajuda essa pessoa. Mas o que ela vai pensar de mim? Se você pensar assim, é um pensamento muito egoísta. Você está pensando em si, né? Não na outra. Não na outra pessoa. Pense nos outros. Ah, eu já estou salvo. Pense nos outros. E ajude-os. Pede para o Senhor, sopra neles também, Senhor. Põe neles o teu Espírito, Senhor. Faz algo sobrenatural neles. Sopra neles, Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos falar com o Senhor um pouco? Aleluia.